E tu tá louca, tá brincando com o bumbum. Ah, ah, tu, tu, tu, ah, ah. Vai malandra. E tu tá louca, tá brincando com o bumbum. Ah, ah, portal tu, tu, tu. Yeah, tá pedindo. Ou se prepara, vou dançar, presta atenção. Ah, ah, tu, tu, tu, ah, ah. Você aguenta, ah, ah. Sem te olhar, desce ficando até o chão. Ah, ah, que negócio gostoso assim, ó. O desenho é bola gostosa, empina malhando e te pego de jeito. Se começar embrasando contigo é taca, taca, taca. O desenho é bola gostosa, empina malhando e te pego de jeito. Se começar embrasando contigo é taca, taca, taca, taca. Não vou mais parar, não vai aguentar. Tá brincando com o bumbum, ah, ah, tuturum, ah, ah. Vai malandra, tu tá louca, tá brincando com o bumbum, ah, ah. Esse solo fica na mente. Cadê a Anitta? Deliciosa. Que negócio é esse? Uma renda preta de pega, miserável. Desenho bola gostoso, empina malhando e te pego de jeito. Se começar embrasando contigo é taca, taca, taca. O desenho bola gostoso, empina malhando e te pego de jeito. Se começar embrasando não vou mais parar. Você vai aguentar. Vai malandra.